Sanfezinha 62. Controle, TAM 3662, decolando a sua escuta. 3110, por gentileza, aguarde apenas um instante para o seu estacionamento no 01. Dentro de alguns instantes, o arborização vai iniciar o táxi via faixa até o ponto de espera, ok? Na minha escuta. Por gentileza, aguarde para o estacionamento na minha escuta. Mil pés, QNH1003, na flor de Dona VVDS, reporta habilitado. TAM 3858, táxi autorizado via parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera, pista 10. Ponto de espera, torre em 118, decimal meia, dúzia, o ajuste 10, 13, bom voo. Meia 3110, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM, a retaguarda autorizada para o expedicionamento no 01, chame táxi. Chanel 6201, autorizado para o expedicionamento, chame táxi no 10. Autorizado pouso, pista 0130 graus, 10 graus. Romeo Alpha, Alpha Squad 9 and Test Level 050, my arrival. Okay, papa, Romeo Alpha, Alpha. Quatro capazes, 3, 7, 1, 10, por estação, aí, 1, 6, 5, 10. Alpha Romeo Alpha Alpha, how do you read me? Warrior, descent level 050, clear, my arrival. Salvador, boa noite, Altar 3258, colado na saída Momon. Encontre-se agora no 05, confirmando para prosseguir como 01. Zero na Momon, protista 3258, gente. Distance 2545, secundário 2025. 789, Galeão 360, minutinho para a cópia, por gentileza, prepara a Gael, letra Bidec. 2-0. É 313 indicado. 604, solo 53, onde para direito no 21, número 9. Controle autoriza a protida presente, cruzando 3258. 258, aguarde. Aguardando. Boa noite, táxi de Alfa e reportando seu táxi de Juliette para ingresso. 6201 no 30, decolagem pista no 0, vento no 30, grau 109. Copy. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, letra, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta, November 857, sete como rota do plano de voo. Boa. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5410 nos responder. Alpha Control. To Duna position, 10,000 feet, 10,013, clear, final IRS X-ray for establishing. Roger, report established. Dezenove oito, boa noite, obrigado. Salvador, muito boa noite, Oceaneer 6201. Boa tarde, andar decolagem 360 da El Leda Bidev, da saída. 360 da El Leda Bidev, autoriza da presente a Proarmo Leda. Usando. Leda direto, obrigado, 6201. Centro Recife, 12545, secundário 12685. É 6310, táxi autorizado via Indy Alpha, até o ponto de espera pistão no 0, ponto de espera torre 1 no noite decimal meia dúzia, o ajuste no 0, 13, bom voo e grato pela colaboração. 489, coordene com a equipe de solo após a passagem do bonde da companhia retaguarda, que está ingressando agora no Juliette, vai parquear até o 08. Autorizado para o estacionamento 62 e chama o táxi. Gentileza 1-8-0, nós. Segundo para aproximação. Temos um chave 560, X-Trade, Jumper 7. Agora torre 1-8, decimal 6-2 para a cópia. Na escuta do solo. Para o táxi, chame a torre 1-8, decimal 6-2, ok? Gol 989. Vila, nível 3-6-0, via alta de 1-7. Da bola sistema 0, após a primeira curva à direita, subida a gole, com transição a tipo. O controle está em 19-8 e aciona 5-4-1-3. Obrigado, boa noite. Cochemos e pá, 3560, Secundário 3325, vamos. 102 meia bom pouso, 8-6-3-1-3. Coordena para a equipe de pátio, Atenção, reportagem do tráfego ingressando no pátio da retaguarda, está autorizado a iniciar no 5 e chama para. Papa Romeo Alpha Alpha, text approved via Lima, Mike, and call me back, Taxway Quebec. Oi, então, bom trabalho, noite, 89. Controle, boa no 889. 889, boa noite. Contato com a Dama Decolagem, ficou 360, saiu dela. Azael 360, no 889. 315, 2 autorizado, final do IADS, equipamento contabilizado. Papa Romeo Alpha Alpha, touch via Quebec, the first intersection to the left side, and after clear to cross runway 17 to the 8.5, EBTA, okay? Até o 02.